Capítulo 62. Por causa de Sião, não permanecerei quieto. Por causa de Jerusalém, não ficarei calado, até a sua justiça brilhar como amanhecer e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça. Reis de todo o mundo contemplarão sua glória. E você receberá um novo nome, da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus para que todos a vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será Cidade do Prazer de Deus e Esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra. Até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força. Nunca mais a entregarei a seus inimigos. Nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar seu cereal e seu vinho novo. Vocês que colherem o cereal o comerão e louvarão o Senhor. Nos pátios do templo beberão o vinho que prensaram. Saiam pelos portões, saiam pelos portões. Preparem o caminho para meu povo retornar. Aplanem, aplanem a estrada e removam as pedras. Levantem uma bandeira para que todas as nações a vejam. O Senhor enviou esta mensagem até os confins da terra. Digam ao povo de Sião: vejam, seu Salvador se aproxima. Olhem, ele traz consigo sua recompensa. Eles serão chamados de povo santo e povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém será conhecida como lugar desejável e cidade não abandonada.